alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, menina! Olá, menino! Oi, eu tô que tô doido! É, minha gente, cheguei! Agora, não quero saber de ver essa cara amarrada, essa cara feia, essa cara de tristeza, não. Isso, abre o sorriso, que afinal de contas, chegou o doido. Maurício Fares está aí com vocês e vamos pro nosso encontro, pro nosso programa. É, como sempre, vocês sabem, né? Aqui no programa não tem frescura, não. A gente faz as coisas assim do jeitinho que tem que ser. É como se eu estivesse aí na sua casa, sentado aí na sua cozinha, tomando um cafezinho junto com você, conversando, batendo papo, não é? É bom, nossa amizade afinal de contas não foi feita na lata do lixo, nem tampouco na porta do boteco. Aí, por isso que a gente tem que estar sempre alegre de bem com a vida, porque afinal de contas a amizade é uma coisa muito importante para cada um de nós. Ah, o que seria do ser humano se não tivesse amigo ao lado, amigo à disposição, não é? Se você não tivesse amigo, acho que a gente ficaria mais isolado e solitário do que tudo nesse mundo. Olha, daqui um pouco eu trago aí a carta de destaque, vou dizer, eu nem li a carta ainda, nem sei quem é que nós vamos atender. Mas daqui um pouco eu vamos saber aí, vamos ver qual é a carta de destaque de hoje, tá? Mas eu vou trazer... Oh, sim, rapaz, hoje é véspera de Ano Novo. Uai, Maurício, estava esquecendo? Não estava esquecendo, não. Hoje é véspera de Ano Novo. Hoje é o último dia do ano. E esse programa, eu quero prestar uma homenagem muito especial a uma pessoa que eu tenho assim, um carinho muito grande, que tem em alta estima, porque hoje é o dia do seu aniversário. Essa pessoa que eu estou falando, o nome dele é Romildo Gomes Oliveira. É uma pessoa que eu tenho assim, um carinho e uma gratidão enorme, que para mim se tornou uma das pessoas mais importantes da vida. Então, para você, Romildo, hoje no dia do seu aniversário, toda a felicidade do mundo, que Papai do Céu te abençoe e que você consiga ser sempre feliz. É o que eu desejo de coração, viu? Parabéns pelos seus 65 aninhos de vida, tá? E a primeira música de hoje é uma narração que se faz aqui, alusiva ao final de ano. E logo na sequência, depois da narração, tem a música Marcas do Que Se Foi. Então roda lá, menino! Vamos nessa! Prepare-se para viver uma nova emoção. Está chegando um novo ano. É hora de se despedir do ano que passou. É hora de reviver as lembranças, de sacudir a poeira, de lavar a alma, de guardar cada momento lá no coração. Porque agora é hora de apostar no futuro, de brindar o amanhã, de celebrar o que está por vir, de fazer do final um novo começo. Dizem que o tempo transforma tudo, mas quem realmente pode transformar tudo somos nós. Afinal, a gente só precisa de um segundo para começar a reinventar esse tal de tempo, para recomeçar a transformar a vida, transformar o Brasil, o mundo, se transformar. Que tal um ano com mais esperança, mais tolerância, mais paz? O futuro começa em alguns segundos. Vamos lá! Thank you. pelo chão vão ficar. Mas é isso aí, gente. Então vamos lá, nesse último dia do ano de 2013, né? É, e hoje eu vou trazer aqui a carta destaque da filha triste e arrependida de Doverlândia, em Goiás. Ué, menina, o que você andou fazendo? Então vamos saber já a historinha dela, viu? A filha triste e arrependida de Doverlândia, em Goiás. Já. Mas, rapaz, último dia do ano de 2013. Olha só. Então vamos com muita alegria. Quero ver na hora, na passagem de ano aí, o que é que você tá pensando, o que, que você tá programando. Ó, cuidado para não exagerar na bebida, hein? Esse negócio de beber demais aí, isso é um perigo danado, viu? Não entra nesse embalo não, viu? Vamos, já que eu tô falando aqui, é a Bombom de Licor, a Márcia Ferreira, que vai cantar, mas é que modere, não vá com muita sede ao pote não, para que você não se quebre, não se machuque, viu? Então tá aí, Bombom de Licor, Márcia Ferreira, roda lá, menino! Bombom de licor, ei, ei, ei, amor.

Quanto tempo pode uma montanha existir antes que o mar a desfaça? Quanto tempo pode um povo viver sem conhecer a liberdade? Quanto tempo um homem deve virar a cabeça, fingindo não ver o que está vendo? A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. Você se lembra, doce amada, do nosso mundo colorido, e o medo de alguém contar nosso namoro escondido. Você se lembra, nossas cartas escritas com muito carinho, e aquelas rosas que eu te dava eram roubadas no caminho. Você se lembra, nossas tardes, nosso cantinho e nosso céu? Você se lembra da igreja, e quando perdeu o seu anel? Você se lembra do sorvete, do chocolate e do chiclete? Você se lembra da promessa, pensar em nós em cada prece? Mas um dia aquela gente descobriu, acabou com nosso mundo, e disseram o que não viu. Houve falsos comentários, me chamaram vagabundo. Eu tive que sair, conhecer um novo mundo. Mas agora estou aqui, não consigo me encontrar, mas eu juro por meu Deus que volto pra te buscar. Pois eu já me aborreci e perdi a minha calma, pois eu sei só seu caminho é a paz pra minha alma. Falsos comentários, me chamaram vagabundo. Eu tive que sair, conhecer um novo mundo. Mas agora estou aqui, não consigo me encontrar, mas eu juro por meu Deus que volto pra te buscar. Pois eu já me aborreci perde a minha calma, pois eu sei só seu caminho é a paz pra minha alma. É o último dia do mês, o último dia do ano também de 2013. Hoje eu estou fazendo homenagem no programa ao meu amigo Romildo Gomes Oliveira, que está aniversariando, né? Ele quase que era do ano seguinte. Por um triz que ele nascia no ano seguinte, né? Mas ele resolveu ficar no ano mesmo. Agora, só que não foi nesse ano de 2013, não. Foi no ano de 1948, né, Rumi? Então, completando 65 aninhos. Mas, olha, uma das perdas, sem sombra de dúvida, desse ano de 2013, foi a morte do Nelson Mandela. Um homem que conseguiu, com o amor e a paz, ele conseguiu pacificar um país que é a África do Sul. Ele conseguiu fazer com que as pessoas tivessem, de uma forma ou de outra, um pouco mais de compreensão e deixassem aquele ódio, aquele sentimento arraigado de preconceito, de racismo, tudo de lado. Mesmo ele tendo passado tantos e tantos anos na prisão, ele não tinha ódio no seu coração. E ele conseguiu reunificar a África do Sul e conseguiu pacificar, fazendo com que as pessoas se tornassem livres sem aqueles problemas dos apartheid que existia por lá. Então, Nelson Mandela, uma perda muito grande nesse ano de 2013. Não só para a África do Sul, como para o mundo todo. Porque é um homem que sempre pregou a paz, e a paz ela tem que estar presente em qualquer lugar do mundo. Que sem a paz ninguém consegue sobreviver, não é mesmo? Bom, vamos rodar agora. Bruno e Marrone, Se Não Tivesse Ido. Então, roda lá, menino. Se você não tivesse ido, você estava aqui. Mas como você foi, você não está, né? Então, roda lá. Pensei que nunca ia te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui. De um jeito tão carente, sorriso transparente, agarrando em mim. A vida vai passando e tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito temporal. É o vinho que embriaga o pão de cada dia. Eu era tão feliz e juro eu não sabia. E nada é mais difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio do meu corpo pergunta por ti e não sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. A vida vai passando e tudo é tão igual. O

você me abraça. Mas eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto, é por você que canto. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Bom, já que eu falei de Nelson Mandela, né? Da perda que foi, sem sombra de dúvida, muito significativa para o mundo todo. Mais uma das frases atribuídas a ele: olha, democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria é como uma concha vazia. Quer dizer, de barriga vazia, sem, com fome, não existe democracia. Ah, claro. Não, não existe nada, né? Porque quem é consegue fazer alguma coisa de barriga vazia? De barriga vazia ninguém faz nada. Então, as desigualdades, né? As desigualdades têm que ser corrigidas a partir daí. É que no instante que você deixa de ter fome, você passa a raciocinar melhor, você passa a ter uma disposição. É por aí. Então, a gente nunca deve de imaginar que, ah, eu sou, vivo num país democrático. Você vive num país democrático, mas resta saber que condição que esse país está te dando para você poder exercer essa democracia, não é? Vamos rodar mais música? Sim, agora é a hora. É sim, rapaz, é um instante da nossa carta destaque. Depois da carta destaque, ainda, além da música, ainda vai ter uma outra para encerrar o programa, já que hoje é véspera de Ano Novo, não é? Então, vamos lá, é a hora da nossa carta destaque de hoje. E agora, a carta destaque do ouvinte. Bem, e a carta, gente, é da filha triste e arrependida de Doverlândia, em Goiás. Olha só o que ela diz aqui na sua cartinha. Olá, Maurício Fares, tá tudo bem? Opa, tá tudo bem, menina, graças a Deus. Olha, Maurício, eu sou uma mulher de 26 anos... Nós somos 7 irmãos. Meu pai, quando era vivo, ele era boiadeiro, uma atividade que hoje não existe mais. Ele conduzia boiadas pelo sertão de Goiás. Ele vivia na estrada com os companheiros e passava até 3 ou 4 meses fora de casa. Eu era pequena, Maurício, mas gostava de sentar ao lado dele, ele fumando seu cigarrinho de palha, tomando seus tragos de cachaça e contando os casos que aconteciam nessa vida de boiadeiro. Eu ficava fascinada com a descrição que ele fazia desses lugares por onde andava e pensava comigo mesmo que gostaria muito de viver uma vida assim. Mas só que meu pai dizia que era um serviço muito pesado e a cada dia ficando mais perigoso com tanto de asfalto que estavam fazendo, e conduzir boiada já era um trabalho de alto risco. Olha, Maurício, eu cresci, meu pai foi ficando velho, mas mesmo assim ainda insistia em viver nessa lida de boiadeiro. Eu tive que ir morar em Goiânia na casa de uma tia, irmã da minha mãe, para poder continuar os meus estudos. E só voltava a Doverlândia na época de férias. Um dia, eu recebi a triste notícia de que meu pai tinha sido atropelado por um carro numa dessas estradas e ele veio a falecer. Olha, Maurício, ele foi enterrado numa cidade por nome de Aragarças, pois não tinha como trazer o corpo dele para cá, uma vez que ficou muito deformado com o impacto da pancada que levou. Somente depois de 10 dias do acontecido é que viemos a saber. Eu fui até o local onde aconteceu o acidente e também ao cemitério da cidade para ver o túmulo do meu pai. Nós juntamos todos os irmãos e pedimos ao juiz que autorizasse a exumação para levarmos o caixão e sepultar onde eu tenho certeza que ele gostaria que fosse a sua última morada, aqui em Doverlândia. Eu já tinha pedido muito ao meu pai que deixasse desse tipo de trabalho, mas ele dizia que enquanto tivesse vida, que seria boiadeiro e que morreria lidando com gado, assim como aconteceu. Eu fiquei com muito remorso, porque se eu tivesse ficado lá, talvez tivesse conseguido fazer com que meu pai parasse de trabalhar com essa atividade perigosa, e talvez hoje ele até pudesse ainda estar vivo. Era o que eu tinha a te dizer, meu amigo Maurício Fares. Olha menina, peraí. Eu acho que você não deve ficar se culpando não. Porque eu acredito que seu pai, independente de você morar lá ou não ao lado dele, não iria escutar seu pedido não. Eu sei bem como é a natureza desse povo mais antigo, assim como eu sou. É, são sistemáticos, donos de uma vontade ferrenha. Quando dizem uma coisa, é difícil fazer mudar de ideia. Infelizmente aconteceu essa fatalidade, mas poderia ter acontecido aí mesmo na sua cidade. Você pensou nisso, menino? É, ele poderia ter saído de casa, vamos dizer, para ir a algum lugar e de repente ser atropelado. Coisa do destino, menino. Não se culpe por nada, não. Ninguém, em lugar algum, está livre ou protegido de algum perigo. Então, se alguém tem alguma culpa nessa história toda, é o tal do destino. Não fique nesse arrependimento, não. Reza pela alma do seu pai e lembre sempre com carinho de tudo que ele deixou e dos ensinamentos que ele te passou de uma vida honrada, de trabalho. Isso sim. Isso é a coisa. Agora, você ficar com esse sentimento de culpa é uma bobagem muito grande. Essa, viu? Ele poderia ter acontecido em qualquer lugar. Né? Em qualquer lugar, não é porque ele estava lidando com gado ainda não. Poderia ter acontecido aí mesmo, na sua cidade. Poderia ter caído a casa desabada em cima dele. Então são coisas que só o próprio destino é que decide e a gente não tem como controlar. Viu? Tira esse sentimento dentro de você. Eu tenho certeza que seu pai vai ficar muito mais feliz você rezando, orando por ele. E acima de tudo, se lembrando sempre com carinho do bom pai que ele foi, mesmo tendo vivido muito tempo fora, distante de casa, mas que sempre transmitia bons ensinamentos para vocês. Não foi assim? Então, honre então a memória dele e faça por onde ser feliz, porque nós que estamos aqui nesse mundo temos que continuar. A vida continua para nós. Então a gente tem que levantar a cabeça, engolir o sofrimento, engolir a mágoa, engolir a dor e seguir em frente. A vida continua. Nós temos que procurar, acima de tudo, fazer com que essa vida faça sentido. Até o último dia de nossas vidas, a gente tem que sempre estar fazendo alguma coisa para fazer com que essa vida realmente faça sentido, que ela vale a pena de ser vivida. Tá certo? Boa sorte, menina. E é o que eu te falei, tira esse sentimento de culpa de dentro de você, porque você não tem culpa de nada, tá? E aí, essa música que eu vou rodar para você aí é uma mensagem que muito boa. Quem vai cantar é Chico Rei Paraná. É Meu Velho Pai o nome da música, tá bom? Então, roda aí pra menina e felicidades pra você. Feliz ano novo, minha querida amiga, filha triste e arrependida de Doverlândia, em Goiás. Tá aí, Meu Velho Pai, Chico Rei e Paraná. Roda! Passado distante, vejo a imagem do meu velho pai. choro com vontade, porque ouvindo esse som vibrante, recordo do meu pai e choro de saudade. E quando ia sair de viagem, para a mamãe sempre dizia assim: tô indo em busca de um gado selvagem, fique rezando e peça a Deus por mim. Beijando os filhos antes da saída, e quando ia pela estrada fora, dava um repique como Deus despedida, igual a esse que eu escuto agora. Repica, moço, esse seu berrante, que nesse instante eu choro com vontade, porque ouvindo esse som vibrante, recordo do meu pai e choro de saudade. Repica, moço, nesse instante eu choro com vontade, porque ouvindo esse som vibrante, recordo do meu pai e choro de saudade. Bom, minha gente, agora eu vou trazer aqui mais uma música que vai encerrar o nosso programa, o último programa do ano de 2013, esse programa que desde o início eu disse a vocês que é dedicado ao meu amigo Romildo Gomes de Oliveira, que hoje está aniversariando, no último dia de 2013, é o aniversário dele, está completando seus 65 aninhos de vida. Então, mais uma vez, Romildo, toda felicidade do mundo para você, viu, meu irmãozinho? Você seja muito feliz, é o teu desejo de todo o coração. E agora, então, aí para encerrar com chave de ouro o ano de 2013 e o nosso programa, vamos para aquela contagem regressiva. Adeus, ano velho! Gente, roda lá, depois eu volto aqui para me despedir de vocês. Vamos nessa, roda a música. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde. Feliz ano novo, que tudo se agora sim. Olha, eu quero desejar a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, vocês, meus ouvintes queridos, um ano novo, maravilhoso, um ano cheio de acontecimentos importantes. Que você tenha aí um 2014 que seja a realização de todos os seus sonhos, de todos os seus desejos. É aquilo que eu desejo do fundo do meu coração. Muito obrigado pela companhia que me fizeram durante todo este ano de 2013. Muito obrigado a todos os companheiros radialistas, a todos os diretores, a todos os donos das emissoras de rádio que retransmitem o programa Maurício Fares, esparramados por esse Brasilzão. Mas, particularmente, a cada um de vocês, eu gostaria de estar aí ao lado, abraçando, cumprimentando, desejando, assim, pessoalmente, um feliz ano novo. Mas, em pensamento, você pode ter certeza que eu vou estar aí com você. E na hora do brinde, eu também estarei brindando, torcendo e pedindo a Deus para que a gente tenha um 2014 de muita paz e de muita felicidade. Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. E que seja bem-vindo o ano de 2014. Tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro. Oh!